essa é a nossa música de trabalho. Tamborins. Essa vai pra todos os casais apaixonados desse Brasil. Alô? Alô? Canta aí, Vila Zapé. Lembra de tudo que passamos juntos, nas madrugadas e tantos assuntos. Tava aqui pensando como eu tenho sorte de te conhecer. Olha, o povo fala que eu tô te enrolando. A tua mãe não tá acreditando. Que se dane o que tão falando, a gente vai provar. E não importa a maneira, se for verdadeiro o sentido de amar. Canta aí! Somos namoro. Vou casar contigo, ter uma casa e dois filhos. Somos namoridos, meio namorados, meio mulher e marido. Já tô ensaiando o pedido. Cê quer casar comigo? E na guitarra ele mais pro redenção. Oh, não me apaixonar. Essa machuca, essa machuca. Portal do Arrocha. Olha, o povo fala que eu tô te enrolando. A tua mãe não tá acreditando. Que se dane o que tão falando, a gente vai provar. E não importa a maneira, se for verdadeiro o sentido de amar. Somos namoridos, meio namorados, meio mulher e marido. Ainda vou casar contigo, ter uma casa e dois filhos. Somos namoridos, meio namorados, meio mulher e marido. Já tô ensaiando o pedido, cê quer casar? Vamos cantar Vila Zapé. Somos namoridos, meio namorados, meio mulher e marido. Ainda vou casar contigo, ter uma casa e dois filhos. E aí? Meio namorados, meio mulher e marido. Já tô ensaiando o pedido, cê quer casar comigo? Amor demais, amigo.